Drogaria de Música. Uma música por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Vigésima primeira edição do podcast Drogaria de Música. Depois do regresso a semana passada, continuação das emissões com frequência semanal. Começo com Cassie, um dos singles do ano, Me and You, retirado do álbum homónimo lançado este ano. Já a seguir os londrinos Stereolab com Interlock, do último álbum da banda, Fab for Sucher, lançado pela Too Pure. Yeah. mais um single excelente a rodar por aqui. Chama-se In The Morning, Junior Boys, e o avanço para So This Is Goodbye, longa duração, editado em 2006. E da indie eletrónica para o indie rock, fiquem com os Mission of Burma e o tema Spider's Web, do álbum de Obliterati, lançado também este ano. Pull up a- The highest hills feel the sweetest breeze. You got to get up to get free. We'll be right back. Antigamente estiveram com os Onenhida, com a faixa Up With The People, são de Brooklyn em Nova York, e a faixa faz parte do último trabalho, Happy New Year. Propostas para esta semana para Lisboa são 4. Na quinta-feira, dia 14 de setembro, os Buraca Som Sistema atuam com Diplo no Lux. Dia 15, sexta-feira, Viados com Fome e Lobster atuam no Lounge, entrada livre. Também na sexta-feira, Ivan Schmag atua no Lux. E finalmente, os Vetiver atuam na Galeria Zé dos Bois, com entrada a valer 10€ no sábado, dia 16. Último tema para esta edição a cargo dos Mountain Goats, ou Jordan Darniel, álbum Get Lonely de 2006. O tema chama-se Moon Over Goldsboro. Boa semana. Went down to the gas station for no particular reason. Heard the screams from the high school. It's football season. The station faces will probably be there forever. I climbed over the 4-foot fence. I was trying to sever the tether. Moon in the sky, cold as a stone. Spend each night in your arms. Always wake up alone. Lay down in the weeds. It was a real cold night. I was happy till the overnight attendant switched on the floodlight. Walking home, I was talking to you under my breath, saying things I would never say directly. I heard a siren on the highway up ahead. Kinda wish they'd come and get me. Frost on the sidewalk, white as a bone. Try to get close to you again. Always wake up alone. And as I was crossing our doorstep, I hesitated just a moment there. Remembered the day we moved into our small house, till the vision got too vivid to bear. To sleep, halfway undressed, I lay right down next to you, held your head against my chest. And a guy with any kind of courage would maybe stop to think the matter through. Maybe hold you still and raise the question instead of blindly holding on to you. But we crank up the heat and you giggle and moan, spend all night in the company of ghosts, always wake up alone. Thank you.